conhecido como terra tropical, onde tem mulher bonita, futebol e tal. Alegria, folia, a reveria, carnaval, garotas nuas nas ruas, o que é normal. Virou cultural, e a fantasia é real, depois a miséria é total. País de terceiro mundo, todo desproporcional, onde sempre teve o mau líder governamental. Moeda nacional lá embaixo, o real. No sudeste, no leste, tem temporal. No norte, nordeste, o calor é infernal. Tem gente que mora mal em casa, feita com sobra de pau, considerado sob solos na classe social. É sustentado o ano inteiro com farinha, água e sal. E pros que é futuro brasileiro, mal tem o leite maternal. E os ricos que ficam mais ricos com corrupção fiscal, dão donativos no Natal pros corrupidos na cara de pau. É a imagem do país mais bela em tudo, Brasil, é distorcido em todo mundo. É quente, é frio, irmão, levante a cabeça, na moral, e cresça por degrau, degrau. Fora o Brasil legal, se esqueça, vá a mil pra que não aconteça. Tire a roupa do varal, que breve vem temporal. Você tem moral de não jogar lixo na rua pra que diminua as enchentes. Faça isso também, vai mais além, posso estudar. Tá legal. Seja na vida, que peça a ajuda de Cristo que fica no grau. Trabalhe, não tem trampo, cobre isso do governo atual. Mas não roube, não parta pro crime, pois esse regime é bom escambau. Não quero ligar a TV, ver você no jornal. Tomando uma lição de moral do repórter policial. E vendo tudo isso no meu ponto focal, vejo que a base do problema é espiritual. De que você tem feito pra mudar o seu país pra melhor ficar? Me diga, que você tem feito pra mudar o seu país. Chamado de pátria. Jure a bandeira, ame o Brasil na Copa. Se emocione pelo hino, chore. Seja patriota. Morra pela pátria, mas morra pelas costas. Trairagem, invadiram sem negociação, sem troca. Agora se entupa de hambúrguer e fast food. Com muito ketchup, consuma Hollywood. Aplauda o Bush, vamos, vamos, continue. CD, filme, boot, não é assim que você curte. Vamos lá, é assim, cê não quer que o Brasil mude? Mande seu real pros gringos, depois se junte. Com a nossa gente que até a velhice doente trabalhou a vida inteira honestamente. Mas não se lamente, não existe um inocente. É questão de oportunidade, imagine a mente. O antigo presidente que secou a conta da gente, e a mesma do prefeito que rouba e faz mal feito. E a mente com defeito do povo brasileiro, que quer ser mais esperto e ficar com mais dinheiro. No fim dá tudo errado, perde tudo até o respeito. Quem se acha esperto é o mais bobo, não tem jeito. Tem que aprender direito, indico que aprenda alguma coisa como efeito com o presidente eleito. E culto analfabeto, responda quem por perto fez uma campanha que atingisse outro império. Claro, fome zero, é fala sério. O óbvio simples, antes era um mistério. Tava tudo combinado na Bíblia em alguns versos. Trai de comer pra quem tem fome, isso é velho. Chega de lero, lero, corrupção zero. Só vai mudar o país com o poderoso evangelho. Você tem vindo pra mudar o seu país. Vamos, vamos. Universitário, me mostre o salário que alcance seja pai. Uma família de três filhos, a prestação do armário. Some mais o aluguel, transporte, rango, roupa, luz. Pague a mensalidade, todos andarão nos. Faculdade é pra alguns, por isso que eu vejo uns. Inadimplentes, caloteiros que sonham em Cancún. Fazer um cruzeiro sem miséria, economia. Pular de ilha em ilha, turismo todo dia. Mergulho, jet ski, água de coco. Isso é vida. Com a própria piscina, areira pra família. Mas não, isso é sonho tão longe quanto a China. E por isso nas esquinas circulam lindas meninas que se entregam a estranhos sem amor à própria vida. Silicone, cirurgia, barriga, a lipoaspira. E tira cérebro, vergonha, põe ganância e fantasia. Dinheiro desse jeito é capinha de mentira. Entregue o coração a uma eternidade por um dia. O que mais explica a corrupção dos polícias? Se não o Rolex e o rolê na Suíça. E toda admiração pra sujeito ladrão, só por lavar o chão com muito sangue em vão. Sei porque rouba, só não consigo entender toda a revolta que assola a sua volta. Porque matam pessoas, curioso me choca. Vejo crianças morrendo, estupradores de filha. Quem lhe deu o direito dessa anomalia? Matéria quanto mal que o nosso povo cria. Acande o puro amor, não tem valia. Onde o mal se afia e o bem entra numa fria. Pensam que o bem se dana, pensam que a Deus. O que você tem feito pra mudar essa lama? Chegar de pôr a fama no governo. Arregace, seja homem. Seu filho também sangra, agora é cê que manda. Prepare o país pra ele esquentar a sua cama. O que você tem feito pra mudar? Não se lembra. O país vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Solução não é dilema. É o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo ser o lema. O que você tem feito?